Você acompanhou pela Rádio Sentinela a celebração da Santa Missa. Apoio Barracão Britagem Pavimentadora, Asfalto, Britas, Areia Industrial, Macadame e outros produtos processados com a mais ampla tecnologia, resultando qualidade e proteção ambiental. Dispõe de uma ampla frota de caminhões garantindo entrega rápida e pontual, inclusive em locais de difícil acesso, com veículos traçados. Barracão Britagem Pavimentadora, uma empresa gasparense comprometida com o progresso e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Telefone 3332-8119, WhatsApp 997-310123. Rua José Melato, 655, no bairro Barracão, em Gaspar. Volte a ouvir a Santa Missa no próximo sábado, às 19 horas. Até lá! Identificação. ZYJ756, amplitude modulada, 1460 kHz. Rádio Sentinela do Vale Limitada. Estúdios na Rua São Pedro 245. Transmissores no Alto da Colina, margem esquerda, Gaspar, Santa Catarina. Rádio Sentinela M. Está começando no seu rádio o programa Vale a Pena Ouvir de Novo. Sucessos que marcaram sua época. E para apresentar o programa, aí vem ele, Miguel Vilvon. Está no ar, Vale a Pena Ouvir de Novo. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. A balança sai, a mulher do caruru. A primeira valsa é da mão direita, a segunda valsa é da mão esquerda, a terceira valsa, cavalheiro volta. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Eu dou de faca, de cacete, de navaia. Quero ver nego canaia que quiser brigar no pé, fazendo um passo como fez Mané Macedo, que outro dia correu de medo de uma dúzia de mulher. Na minha casa tem um galo atrevido, tão ficando tão sabido, veja só como é que é. Fui entrar no galinheiro pra ver quantos ovos tinha. O galo piscou pra mim pensando que era galinha. Que tão fazendo aí essas crianças que andam esburacando todo o meu quintal? Vão lá no galinheiro, me matam todas as galinhas e depois andam dizendo que foi o gambá. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. A balança sai, a mulher do caruru. A primeira valsa é da mão direita, a segunda valsa é da mão esquerda, a terceira valsa, cavalheiro volta. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Minha mulher vai lá fora no quintal, que os cachorros tão zangados, tão querendo se pegar. No meio deles tem um tocando bandola, também tem um lobisomem dançando de camisola. Maria Bela, que sofria de visipela, toma um banho na gamela que o doutor lhe receitou. Ficou banguela toda cheia de janela, porque a tia Micaela o remédio lhe trocou. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. A balança sai, a mulher do caruru. A primeira valsa é da mão direita, a segunda valsa é da mão esquerda, a terceira valsa, cavalheiro volta. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Espingarda preta com tintipa amarelona foi comprada na Amazônia pra dar tiro no Pará. Eu dei um tiro na capital de Alagoa, atravessou a Paraíba, foi para Minas Gerais. Senhor dono da casa, quem me atura no martelo, já tô ficando valente, tô de vara de marmelo. Esfoiando meu facão, furo até no céu da boca. Muita gente fica louca, vivendo nesta questão. Cancha de quanto rica, tombo de paia nó. Foi meu novo chama pinto, pé de boi é mocotó. Sou caboclo perigoso da vila de Cabobó. Mamei leite numa nega, que ela tinha o peito só. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. A balança sai, a mulher do caruru. A primeira valsa é da mão direita, a segunda valsa é da mão esquerda, a terceira valsa, cavalheiro volta. Oi, pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Pisei no rabo do tatu, tatu fugiu. Popular da cidade. frente, fazendo seu futuro acontecer. Há 50 anos com você.